Eu não gostei muito daquele novo do Smashing Pumpkins. Não sei porque alguma coisa me deixou inconfortável naquele disco. Tá, né, seu inconfortável. Desconfortável. Eu gostei de alguma coisa, algumas passagenzinhas daquele disco do Smashing Pumpkins. Mas sei lá, eu não tava prestando muita atenção também. Tava meio que num plano de fundo, uma situação qualquer. Mas o da Regina Spector eu gostei muito. Nunca tinha parado pra ouvir. É tudo desse ano, né? Tudo desse mês, assim. É tudo de junho. Da Regina Spector, da Fiona Apple, o Benga, da Patti Smith. Esse do Smashing Pumpkins, dos Beach Boys, que eu falei. Ah, os Beach Boys. Cat Power também tá gravando. Você falou do cabelo da Cat Power, da... Como é que ela chama? Shan Marshall, né? Ela tá com um cabelinho Maria Gadu, sabe? É que saiu uma faixa desse disco que ela tá gravando hoje. É, foi... eu tô meio confuso porque eu fiz muita coisa hoje. Eu já vi no Brasil, assim, várias vezes. Eu lembro da primeira vez que ela veio no Brasil, que ela tava tocando num... assim, num barzinho qualquer lá de São Paulo. Acho que era só violão e voz. Daí começou a dar uma interferência no rádio. Interferência de FM, né? Tocando Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses. Aí ela parou, assim, começou a dançar, a música, a cantar junto. É, me disseram, assim, não presenciei não, até então. Mas é, sei lá, 2012, né? A gente tá em 2012, esse ano é o ano da libertação, assim, da expressão, né? É, então, e por causa disso, assim, a... Fiona Apple, por exemplo, ficou muitos anos sem gravar nada, acho que 7 anos. A Patti Smith também tava sem gravar desde 2004, se eu não me engano. Talvez ela tava mergulhada no livro, né? É autobiográfico? É e não é, assim, porque não é só a vida dela, sabe? Tipo, tem várias coisas. Sei lá, eu prefiro ler ela do que Dave Grohl, por exemplo. Que também parece que eu vi aí num site... Um blog que eu sigo de música que parece que saiu um livro dele recentemente aí. Tá. Inclusive que diz que na primeira página do livro ele tá falando do Kurt, sabe? Do Kurt Vile? Cobain. Então é muito já... É muito assim... Ai... Ah, sei lá, cara. Não sei explicar, sabe? Não, mas eu sei entender. Então... Mas aí, enfim, a tia, né, tava mergulhada no livro dela. Patti Smith. Assim que saiu o livro, ela começou a gravar esse disco, que é completamente o ano passado, assim, o disco. Uhum. E fala muito das coisas que aconteceram no ano passado. Então, por isso que eu acho que ela tava realmente mergulhada no livro, que ela não tava fora do mundo esse tempo todo. Daí terminou de escrever o livro e, né... É, provavelmente. Aconteceu em 2011, ela viu, aí... Fez um disco. Tem assim. Muitas biografias fodas sendo lançadas ultimamente também, né? O Keith Richards, do Rolling Stramblers. Eu li o primeiro capítulo, gostei muito. E tem a biografia também que me falaram muito bem, do Ozzy. Ah, no Peter. Eu gosto muito de biografia, então eu leria qualquer biografia, assim. Menos do Dave Grohl, porque eu não gosto dele. Você escreveria uma biografia? Pra quem não sabe, a Maia é escritora. Cala a boca. Não escreveria. Não, assim, mas eu não escreveria, né? Porque eu sou eu, assim. Se você tivesse que escrever alguma biografia, seria de quem, por exemplo? Eu não vale, né? Porque... Não escreveria a sua. É, tá, eu sei. Nossa, eu acho que não escreveria. Eu só escreveria uma biografia se fosse minha. Porque de todas as pessoas Imagina que eu... testamento. Porque todas as pessoas que eu, né, os artistas que eu conheço que... Que eu talvez escrevesse, ele já tem biografias escritas. E eu também não ousaria escrever uma biografia de alguém que já escreveu sua própria biografia. Sim, a Patti claro. Smith, por exemplo. Uhum. Acho que não faz mais sentido, né? Acabou a cota de biografias daquela pessoa a partir do momento que ela mesma tá escrevendo a sua própria biografia. É, um atestado. Ah, mas que legal. A gente espera, né, que 2012 continue nessa pilha intensa de... discos bons. Porque até o disco do Smashing Pumpkins, tipo, apesar de eu também não ter achado que é um, sabe, discão, mas eu também não gosto muito de falar isso quando eu escutei um disco uma vez só, porque tem uns discos que eu acho que eu preciso de mais de uma audição pra me pegar, sabe assim, rolar não, esse disco agora. Sim, eu também, mas tipo, tem hora que a gente sente, né? A gente pressente que aquilo, a gente, se a gente ouvisse mais, a gente ia gostar e tal. Agora tem coisa que você ouve de primeiro que tá... Não, então, eu não tenho esses pressentimentos, não. A não ser com coisas que eu realmente não tenho a mínima chance de gostar um dia. É, tá. Eu tenho preguiça um pouco de Smashing Pumpkins hoje em dia. Mais não, do tipo, Billy Corgan do que da própria banda Smashing Pumpkins. Eu gosto e tudo, mas até por tu não ter achado um puta de um disco, assim, sabe? E as bandas brasileiras? Você tá mais por dentro do que eu, assim, né? Cenário independente. Não, eu não tô, cara, porque eu não acompanho muito o cenário independente no Brasil. Acompanho assim, eu ouço algumas coisas que me mandam. Tá, mas assim, em geral. Porque as pessoas sabem que eu gosto de escutar. Mas geralmente eu escuto e nunca mais me lembro daquilo, sabe? Aí eu acho lá, às vezes, tipo hoje, assim, eu tava ouvindo uns discos nacionais de banda independente. E eu já tinha ouvido aqueles discos e não me lembrava, assim. Tem um que eu tava ouvindo hoje, da Marina. Eu não sei qual é o sobrenome. Ui. Jacobine? Me lembra. Não é a Marina. Não é a Shania. Lima. É. Sei lá, lembra o Whiskas, sabe? Whiskas? Marina Whiskit. Ah. Alguma coisa assim, não sei. Que eu gostei muito desse disco. Eu gostei muito. Eu já tinha ouvido, é um desses discos que eu já tinha ouvido 3 vezes e tinha achado. Tem alguma música que a gente pode ouvir aqui no programa? Dela? É. Que eu me lembre? Agora, assim? Não, assim, que a gente pode pesquisar também no. Tá, a gente pode pesquisar, porque eu não vou me lembrar agora. Tava ouvindo Bárbara Eugênia também, só que essa Marina eu sei que saiu um disco dela esse ano. Ah, acho que a gente podia fazer um bloquinho então com essas coisas aí. Marina Heidegger. Marina alguma coisa que lembra Whiskas. Whiskas. Que mais mesmo? A Bárbara Eugênia. Bárbara Eugênia. Ouvindo. De ontem pra hoje eu sonhei com o Marcelo Birk. Eu tava numa. Ah, não vou contar meu sonho. Vamos abrir o programa assim então. A gente começa com. Marcelo Birk, devido ao meu sonho que eu tive com ele de ontem pra hoje. Vou escolher uma música bem legal do primeiro disco dele, que eu gosto muito, muito, muito. Depois a gente ouve Marina... Whiskas, ou alguma coisa assim. Não é isso, lógico que não é isso. Depois Bárbara Eugênia, é isso? É. No segundo bloco a gente volta pra falar mais coisas pra vocês e... voilà. Astronauta, lua, guerreiras, maracanãs. acordes que eu sentia quando eu penso em você. Penso em me dar um segundo pra esquecer. Quando eu penso em você, penso em me dar um segundo sem você. Eu não consigo parar, eu não consigo, eu não consigo parar de cantar. Eu não consigo parar, eu não consigo, eu não consigo parar de cantar. Um espelho no teto e acordes que eu sentia deitada em si. Eu vi você por perto, eu fui você por dentro. Suspenso, suspenso, deitada em si. Eu vi você por dentro, eu fui você por perto. Suspenso, suspenso. Eu não consigo parar, eu não consigo, eu não consigo parar de cantar. Eu não consigo parar, eu não consigo, eu não consigo parar de cantar. Thank you. quis beber Coca-Cola pra gente papiar um pouco, pra gente ficar por aí. Ouviu então a Marina Wisnik. Você descobriu aqui que o sobrenome dela é Wisnik, filha de peixe. Marina, né? Whiskas. Whiskas, não é Whiskas, não, é Wisnik. É filha do grande Miguel Wisnik. E a gente ouviu também, que a gente ouviu, você lembra? Bárbara Eugênia. Bárbara Eugênia. O cara que você falou o nome lá. Que... E Marcelo Birk. Cheirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.